a minha estrela vai brilhar e vai fazer você voltar pra mim. Lá fora a solidão vai esperar um de nós dois, mas não vou deixar você sair daqui. O meu orgulho nada vai sobrar. Vou me entregar de alma e coração, reacender a luz que ilumina o nosso amor e tirar nosso querer na escuridão. Comprei flores pra ela, saudade ardendo no peito. Iluminei toda a vela, era um plano perfeito. Foi pro Rio.